Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Muito boa noite! Começando mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio e TV Mundo Novo. E hoje vamos mergulhar no mundo do hip hop com algumas surpresas. Apresentando para vocês o Mixtape Matilha Volume 2, produzido pelo Bomba, Mr. Bomba. Integrante do SP Funk, com participações de Criolo, MC Uerá, Black Alien, MC Sombra, Rapadura, Dada Yut, Refugiados do Congo, entre outros. Só aqui na Rádio TV Mundo Novo. Programa Três Orelhas no Estúdio. Você ouve trabalhos mixados aqui no Estúdio Três Orelhas. Para abrir os trabalhos, vamos ouvir Criolo e MC Uerá. O nome da música é Demarcação Já, Terra, Ar, Mar. Criolo e MC Uerá. Rádio TV, Rádio TV, Rádio TV, Rádio Novo. Uerá, da aldeia Crucutu, da zona sul de São Paulo, uma visão e que seu povo está sendo dizimado. Armas de fogo pra cantar, só palavras de fogo pra rimar. O coração dói, só quem sabe sente. Na demarcação das terras, a morte de um parente. Parelheiros lá no sul, né, João? Guarani da aldeia Crucutu, passa a visão. Verá, com crioulo vai cantar. Pra fazer a defesa, eu sei, vai cansar, mas tenho que lutar. Demarcação já, ha, para o meu povo se libertar. Sei que nunca vou desistir. Os moleque da aldeia, tudo estão aqui. Precisa se alimentar, brincar, correr, amar, nadar. Não foi eu que fiz assim, eu sou feito de amor. Hoje eu posso sorrir, meu povo não quer a dor. Árvores, lagos, família, raiz, antepassado. Armas de fogo pra cantar, só palavra de fogo pra rimar. O coração dói, só quem sabe sente. Demarcação de terra, morte de um parente. Parelheiro, zona sul, né, João? Guarani da aldeia Crucutu passando uma visão. Uera, com crioulo vai cantar. Pra fazer a defesa eu sei, vai cansar, mas tenho que lutar. Demarcação já, já, ha. Para o meu povo se libertar, sei que nunca vou desistir. Os moleque da aldeia, tudo estão aqui. E precisa se alimentar, brincar, correr, amar, nadar. Não foi eu que fiz assim, eu sou feito de amor. Hoje eu posso sorrir. Meu povo não quer a dor. Matilha cultural, matilha cultural. Mr. Bomba, chega, chega de genocídio do real dono dessa terra, chega, chega, chega de ignorar todas as ideias, chega de ignorar nossa verdade, nossa história, chega de pagar pau pra estátua de bandeirante que dizimou as terras, saiu matando todo mundo na zona sul de São Paulo. Palmas. Palmas. É isso aí. Falou bem, crioulo. Chega desses caras aí só judiando dos povos originários. A gente tinha que respeitar mais. E agora a gente vai ouvir Casa de Marimbondo, um Bitrinho, com Neg da família Madá. Com vocês, Casa de Marimbondo. Aham. Uhum. Gum, gum, gum, gum. Bitrinho. Mixtape Matilha Volume 2. Mr. Bomba. Africa Kids Group. De bode, torrando do Bob, sabe Silva, cola com seda, saliva até vira esquina. Tava na frente de casa, no proceder de bobeira pro CV. Bateu sujeira, viatura, ops, o RG. Os homens fala bem, brincar com a peça igual filme. Oprime trabalhador e a molecada humilde. É só pra aliviar o estresse. Em vez de perguntar meu nome, pergunto o que eu tenho nos pés. Quando a mãe fala injusta, leva o moletom na blusa. Volta do rolê, loucão e sem blusa. Que veneno no sereno, com os curva de rio. Em todos trampa, admitiu, entrou na empresa e faliu. Em casa de marimbondo, eu que não meto a mão. Cochilou, passou do ponto. Treinado pela Al-Qaeda, Bitrinho tá na casa. Se prepare para o gol. Em casa de marimbondo, eu que não meto a mão. Cochilou, passou do ponto. Treinado pela Al-Qaeda, Bitrinho tá na casa. Se prepare para o gol. Tempo Matilha Volume 2, Bitrinho. Empregado alguns meses, põe no currículo que tem até fluência em francês. Na entrevista, cara queima igual brasa. Separa, debate alheio, toma pombo sem asa. Arruma o cobertor de orelha, casaco, pele de ovelha. Uma melha que não lava louça, ainda é interesseira. E o Patrício tá no corre do troco. No patrô de uma pensão, sustenta o filho do outro. Em casa de marimbondo, eu que não meto a mão. Cochilou, passou do ponto. Treinado pela Al-Qaeda, Bitrinho tá na casa. Se prepare para o gol. Em casa de marimbondo, eu que não meto a mão. Cochilou, passou do ponto. Treinado pela Al-Qaeda, Bitrinho tá na casa. Se prepare para o gol. E quantas fitas na quebrada rola, vixe, é um montão. Pensando que nós tá moscando, mas nós tá a milhão. Querendo afundar o nosso barco, vai, rala pela saco. Meu escritório também é na praia e somos todos marinheiro nato. Daqueles verdadeiro que nunca cuspiu no prato que comeu. Sou o neg da Madalena e tô sempre pelos meus. Com dinheiro no bolso a gente faz a nossa cota. Tira um rolê com a família, mas sem ficar na bota. Já faz uma cota que você não vai na vila. Sumiu com a droga da boca, agora quer sua vida. Que fita, parece que nem liga pra duas crianças pequenas e uma mulher bonita. Então xinga, representa, seja o nosso truta forte. Não bota a mão no fogo na palavra de um coiote, porque a nossa meta é ficar em paz, ter vida boa, comprar um terreno grande, dividir com a coroa. Em casa de marimbondo, meu que não meto a mão, cochilão passando ponto. Treinado pela Al-Qaeda, Pitrinho tá na casa, se prepare para o gol. Em casa de marimbondo, eu que não meto a mão, cochilão passando ponto. Treinado pela Al-Qaeda, Pitrinho tá na casa, se prepare para o gol. Mundo Novo. Beleza, esse sampler de um blues antigo, muito bom. Agora vamos ouvir MC Jack cantando a música Aqui é Hip Hop. Lembrando que todas as programações foram feitas pelo Mr. Bomba e ele chamou esses vocalistas todos para participar. Aqui na Rádio TV Mundo, aqui na Rádio TV Mundo, aqui na Rádio TV Mundo. Eu tenho algo a informar, um pote pá que tamo junto, então nós vamos que vamos. É nós mesmo, vagabundo. Capitão da embarcação, da evolução desse navio. Do Brasil, revolução, maior ação que seja vindo. Não sei qual que é. Qual que é, sou da rua, sou a sua majestade, identidade da tua luta. Por isso vem. Vem que super trufa é comigo, a menor carta que apresenta eu arrebento contigo, então. O que é, que chega na febre, que faz parte o break, que faz parte o rap, rabiscando os muros, skateboard, scratch até o top. Aqui é hip hop. Sempre fui de confrontar quem é b-boy, nunca desiste. Sempre fui de provocar quem é b-boy, sempre persiste. E tu insiste em não saber quem eu sou. Falou que deu um Google, mas o Google não achou. Eu digo, não acredito em você. Tu tá pangando, pode crer. Zé Fofinho se atiça e os pipoca fica em choque. Pede break, se esquece, MC Jack é o hip hop então. O que é, que chega na febre, que faz parte o break, que faz parte o rap, rabiscando os muros, skateboard, scratch até o top. Aqui é hip hop. O hip hop é da quebrada, mas conhece o glamour. Dá seus pulos, sobe escada, parkour. Bumbi caixa faz o beat, aperta o rec 420. Sente o peso e o pesadelo, Mr. Bomba mais um hit. A quem duvide, então que pague pra ver. Vem na soma, multiplique, sempre fique sem aquecer. Pode pá, pode crer. Tamo junto, mixado, nova escola, velha escola. Tudo junto e misturado então. O que é, que chega na febre, que faz parte o break, que faz parte o rap, rabiscando os muros, skateboard, scratch até o top. Aqui é hip hop. Vem da alma, tá no sangue, impregnada nos meus poros. Agarrar de madeirinha, aquele gemini um coros. MK2, vem depois. Um sinal eterno, sonho dos bons sonhos de um DJ profissional. E eu te pergunto, quer um rapper sem DJ? É conversa sem assunto, é grafiteiro sem spray. O certo pelo certo, é o certo a ser feito. O correto segue o certo, porque o certo é desse jeito então. O que é, que chega na febre, que faz parte o break, que faz parte o rap, rabiscando os muros, skateboard, scratch até o top. Aqui é hip hop. Tindim, um brinde pra mim. Beleza, hein? Esse sampler dos Harlem Globetrotters. Muito bom. Vamos ouvir agora, na sequência, a família Madá com Noite Louca. Noite viagem é longa aqui, nigga enlouquece. Trago rindo, SP de CEP. Drinks, freaks, bips, filma de tudo um pouco. Chef é o cash, que cê quer, consegue. Vai, põe, pop, química, biscate, desce, olha. Cê passa vontade, só pela amizade. É, às vezes antecede. É um sobe na madruga, pra nem o que se perde pela rua. É difícil de achar, sem top, o rip fala mal. Tô no mic, é bom preparar. Vazio e frio, parceiro. Uma noite, uma chance, entende? Tem um amigo aqui, mas na cidade. Tem gente que negócio vem primeiro. Se iludir é natural, mas pra se divertir, pra curtir não tem qual. Aí seu corre flui na moral. SP te cede o sonho, ao mesmo tempo te cede a ilusão. Não sei se você entende ou se conta com a sorte. Fase de um corre vendendo um green. Agora é só dinossauro, T-Rex, a vida muda, é bem assim. Vida de artista, até que isso não é tão ruim, João. É só você me chamar que eu chego de avião. E salve é para os monstrão, só tem bomba na missão. Traz o racho, chama as mina, bem que é tudo nosso. Sem emoção na facção, que a família tá a milhão. Snap, cap, blunt, ice, escutando o rap. Chega na vida malandro, fica à vontade que as mina é o clima. Fico bem tranquilão, junto com os parceiros fazendo uma rima. Flat skate com back, coco bom, trap, a gata se empina. Hoje eu vou fazer a festa porque o mundo gira, man. Não sei se você entende ou se conta com a sorte. Pelas voltas que o mundo deu e me fez chegar até aqui. Cachorro louco na madruga, então não vem me atrasar. Volto com o dia, saio com a lua e não tem hora pra chegar da night. Rádio TV Mundo Novo. Vamos ouvir agora Atentado na Palme com a música Más Notícias, com letra e voz de Boneco, Gigante e Eco. E a programação é do Mr. Bomba. Atentado na Palme. Yeah. Agora vai. Ha. Considerado noiado por achar tudo uma droga. Tô trabalhando dobrado igual um professor de yoga. Desculpa, você bolou, só que eu fumei seu plano. De tanto tirar onda, eu já sequei um oceano. Um vira-lata faminto e uma casa de rações. Empresário que só investe em boas ações. Sem Ray-Ban, sem New Era, sem corrente no pescoço. Aqui o papo é de açougueiro, ao vivo, em carne e osso. Entra na sua Hilux, põe meu som, vai, ouve na minha bucha, vai, Lux. Na sua só vai, dou vivo no fim do arco-íris. Rouba o ouro do duende. Meu plano de saúde é nunca ficar doente. Se for pra trocar as bolas com Ronaldo, funciona. Me chame de Adriano, tio imperador da zona. Já matei dois sobrinhos, solta a peste do Zezinho. Sou tão pé frio que nem passei no teste do pezinho. Sei que a humildade, a essência é sempre bom ter. Aos impostores é meia volta, vou ver. Eles querem o meu sangue, nunca vão ter. Mais notícias pra você, o William Bonner. Sei que a humildade é a essência, é sempre bom ter. Aos impostores, é meia volta, vou ver. Eles querem o meu sangue nunca vão ter. Mas notícias pra você, um William Bond. No beat do bomba, se de nós tomba, fique na lombra, mano. Sem hit de arromba, elite se assomba, skit no compre os pano. Apetite do Arronda, sem limite na onda, adquire mais um seu plano. Os repeat quem toma, não repeat detona, explique como um gano. Aplique mais ganja, vê que nós manja, a gente se arranja. No ringue sem lona, me abigaciono, a gente laranja. Pique mamonas, viu que nós zomba com la conga. Não liga maromba, fique na sonda, quem não bunga. Pé de cana, cultivando, pé de cannabis no lar. Se meu plano foi pelo cano, não vou em cana e vou pro Canadá. Nadando no rio de merda, quem é fraco vai feder. A rua cobra as pisadas, onde as pegadas vão dizer. Quem na rua corrida é o proceder que alega o tal. Tem marra de bandido, tem que ser ou pega mal. Gangster de apartamento, né gangue, é só passatempo. Hamster empata Vênus, gambit com a carta prêmio. Sei que a humildade a essência é sempre bom ter. Aos impostores é meia volta, vou ver. Eles querem o meu sangue, nunca vão ter. Mais notícias pra você, o William Bonner. Sei que a humildade a essência é sempre bom ter. Aos impostores é meia volta, vou ver. Eles querem o meu sangue, nunca vão ter. Mais notícias pra você, o William Bonner. Escravo da mídia, cada dia se expande. Transmissão da chibatada, comentou Casa Grande. Eu pinto a guerra civil, não mostrada na Marvel. Capitão é o nascimento, o quadro não é estável. Fugitivo de Auschwitz, não é polo minhas listras. Pra festa de Schindler vim, mesmo sem nome na lista. Vou botando os versos mexicano no pente. Entra na mente, mesmo que seja ilegalmente. Vou dar punch nesse ringue até o último assalto. É um latrocínio, roubo a cena e depois eu mato. Rap é o meu UFC, na selva mata leão. MC que escreve merda é porque tá com o cu na mão. Vou seguindo os sinais, mesmo eu não sendo mudo. Os caras rimam sobre roupa, a gente rima sobre tudo. Sensacionalismo não é esse o nível que eu chego. Vejo escolas tão racistas e nem tem mais quadro negro. Sei que a humildade a essência é sempre bom ter. Aos impostores é meia volta, vou ver. Eles querem o meu sangue, nunca vão ter. Mais notícias pra você, o William Bonner. Sei que a humildade a essência é sempre bom ter. Aos impostores é meia volta, vou ver. Eles querem o meu sangue, nunca vão ter. Mais notícias pra você, o William Bonner. É, mais notícias pra você, William Bonner. Agora vamos ouvir uma canção pra dar um respiro no hip hop, que é uma canção africana feita pelos refugiados do Congo. A gravação foi de forma improvisada, mas vocês vão ouvir Moana Dino, dos refugiados do Congo. J'ai passé les temps pleins du présent. J'ai passé les temps pleins du présent. J'ai passé les temps pleins du présent. J'ai passé les temps pleins du présent. J'ai passé les temps pleins du présent. Mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino, mon adjino bacana, dá uma iluminada, né? Muito bom mesmo. E agora voltando ao universo hip hop, não poderia ser em melhor companhia. Black Alien. Sem tempo ruim pra fechar o tempo. Atos, fogo e gelo, sapatos, mesmo modelo. Porém, cada pé uma cor diferente. Passo que marco o compasso que embala o balanço do som das correntes. Passa bem rente ao bom gosto que herdei. Cata peça e sai dessa casa que cai, o mendigo rei. E sem incenso no silêncio, ouvindo tudo que eu penso. Filtrando no mega filtro da reflexão, líquido denso. Sólida conclusão, dissolve no ar a confusão. Só me dá vida, irmão, ação. Oh, vamos a ela então, pega a visão. Jean Paul Sartre parte pra voar com Simone de Beauvoir. Paul da Snow on No Nose, é pra esquiar. Jazz e rock and roll pra basquear. Criar, cipar, das sombras vem guz, das trevas à luz. Na track com Mr. Bombo, o trem que a gente conduz. Atitude condiz com que a latitude diz. Vai vendo, se não tem vento eu remo. Sem remo eu vou no nado mesmo. Nenhuma novidade em ter uma pá de tubarão em volta e ao lado. Tô acostumado, sem meio termo. Tô com jádia, nem o demo eu temo. Agora a onda é muito, muito mais pancada. É a vida como ela é pra mim, pra cada mané que vim sem noção da caminhada. Enfim, tem quem faz e quem comenta. Lírica bereta versus a inveja de quem mal tenta. Chapéu de trouxa é marreta. Presta atenção, segundo verso adentra. Bumbo na marcação e no coração o universo atenta. Atento, escreva canção, caneta na mão desde os anos 90. Com inspiração e transpiração, conspiração não sustenta. Não tem tempo ruim pra fechar o tempo, uma chapa esquenta. Esquece o meu nariz, lembra do que diz, na hora você não aguenta. Falando uma pala, vem MCs, ideias em marcha lenta. E pra me julgar só tem um juiz, é já quem me representa. Batiza meu drink no inferno com leite materno enquanto a chego a benta. Quer ver minha derrota, espera uma cota, pega o banquinho e se senta. Se sente reincidente, todo perdido e ainda se acha. Quem mantém o respeito é a gente, fumaça pro alto saindo da caixa. Esse arraso, hein? Black Alien não é fraco, não. Tem os scratches do DJ RM nessa faixa do Black Alien que tocou. E agora a gente vai ouvir Rapadura, que é um rapper cearense. A arte reflete a vida, o nome da música, uma música sem refrão. Silêncio pra que eu possa me ouvir e possa sentir a luz que aqui me trouxe outra vez. Pra enterrar cada fantasma que vi dentro de mim, pra fora de mim, com toda nudez. Aqui deixo minhas vestes, tudo que me deste, o orgulho que me reflete, não remete prazer. Nem sei bem o que escrever, pois escrever o que fazer é como cantar pouco, tendo muito a dizer, não só rap. Por quê? Porque interrogação do viver, prorrogação do ser, nascer onde a seca é colchão. Não falo da fome do chão, nem amor, nem paixão. Minha indiferença sem compaixão que não permite nos ver. Toda essa pressa dispersa em instantes. Não tem mais conversas diversas como era antes. Ficaram na inércia, promessas foram bastantes pra nos levar a essas proporções inversas, nos deixarem distantes. Constante a tua ausência entre nós, a persistência dos nós sufoca uma voz e o sentido da fala. Quando a existência se cala e exala na voz, se exala do algoz, um vazio após que se propala na sala. Desconhecidos, retratos tão parecidos em quartos, são esquecidos ou contraídos em si. Evita o contato com status ingratos, cresci. Ignoro, parto e reparto os fatos compadecidos. Não convencido, sigo invadido pelas lembranças. Por seres da circunstância que a esperança conteve, na inconstância nos manteve várias vezes, vários meses. Semelhança nunca esteve tão vaga, sem importância, distância que me alcança e me lança fora do ritmo. Arranca do espírito o vínculo que se tinha. Se isso é tão legítimo, que sinto no íntimo, resista ao designo, a dor que não é minha. Molhando linha por linha, me prende a reflexão. Quando os laços e abraços se desprendem da conexão, cansaço é o encalço que se estende à introspecção. Tempo e espaço são falsos, se rendem à decepção. Repreendem concepção numa muito a se exaltar, com pouca se resgatar e uma para se ressaltar. No devaneio o destino veio para me assaltar. Não pude evitar, deixei uma noiva me esperar no altar. Tive que voltar a lutar, suportar todo esse peso. Fragmentos, sentimentos nos quais não fui coeso. Levando escombros nos ombros, não deu pra sair ileso. Indefeso, fui pego surpreso quando tive preso a esmo. Esperava mais de ti quando resolvi partir. Deixei tudo aqui e fui atrás do sonho, esse mesmo sonho que não reparti. Sozinho me vi, chorei e sorri, vivi tudo que componho, me oponho. A família e as chacotas fizeram apostas, vieram drogas propostas. Minhas obras são mais respostas, todas as letras compostas, canções expostas. Saí sem fechar a porta, só virei as costas. E mesmo com esse desprezo, espero que ainda te alcance. Que não me canse, por mais que isso me balance, que possamos viver mais que um lance, outro romance. Foi difícil ver minha mãe com câncer, te dar mais uma chance. Biografia em ritmia, depressão sem terapia. Não comia, não dormia, não sentia anestesia. Dia após dia e vinha, me destruía. Aos poucos morria quando havia em quimioterapia. Cada visita emociona a rotina que me pressiona, me recepciona, traz à tona e flexiona a mágoa. Me aprisiona na poltrona, sombra me induz ao coma. Redoma a noite, me toma na insônia que me deságua, engasga. Pela janela lembra como era, como a primavera, tão bela, singela e particular. Pouco objeto, matéria, não era quimera, era vera. Hoje divide cela e finge dela ser o seu lar. Volto pra casa, pro acaso, sem causa, no buzo, sem pausa, sem alma, com minhas asas quebradas em pleno voo. Com a sensação que tudo pode ser nada. Palavras são palavras, mas se uma palavra te salva, eu te perdoo. Pela humilhação diária, pela educação precária, diálogo, coisa rara, só vira a cara pra surra, empurra. A faixa etária, norma contrária, se esmurra, forma primária. Vislumbra, penumbra, autoritária, encara o que reprime, o estado que me oprime. Pacto sublime que me define, me chama a culpa. Não aceita muleta, sarjeta, peita, desculpa. Respeita a própria luta, faça oculta pro crime. Comprime, se oponha ao regime, não se ponha abaixo. Tive que acreditar quando todos não acreditaram. Os lares me despejaram, familiares beijaram meu rosto, depois deixaram os pedaços que não me encaixam. Fraco, subi aos palcos pisoteando os buracos. Os frascos quebrados afundaram os barcos da fama. Ter as mãos da multidão, não ter atenção de quem se ama, é como holofotes em chamas. Os olhos opacos em cacos, versos formaram um mosaico com os restos. Faço do gesto incerto um trajeto concreto, oportuno, fecundo. De turno a turno, sempre em projeto noturno. Troco o teto de Saturno por um diurno de afetos. É complexo ser pai, ser filho, irmão, na partilha do pão com a família. No vão, pé no chão, mão no trabalho, na madruga colho orvalho. Frio com agasalho, fazer arte com retalho. É ser irmão pra quem disse não, não foi em vão. Tudo que fiz estando mudo, o peito diz, fica surdo e mudo. O mundo contradiz sua meta, querendo ou não dentro afeta. O interior manifesta, não contesta a voz de uma linda neta que se chama Liz. Feliz porque quis, sinto-me cada vez mais maduro. Homem completo, seu prego do patrimônio. Arquiteto do passado em presente, contesto o futuro. Construo no escuro, seguro, selo meu matrimônio. E tudo que aqui expõe é o rascunho que não desata. Não dispõe a força exata pra falta que existe em mim. Mesmo assim calor te trago da Laiane e do Fábio. Dona Lourdes e o afago do Yag e da Yasmin. Merecemos outra vez, só mais uma vez, mais uma oportunidade pra reparar tudo o que a vida nos fez. E o que não se fez, podemos fazer, pois não é tarde. Ainda espero pelo regresso improvável, tão inviável, quanto o amor próprio se vai. Quando o reflexo contrai algo impagável, o que sinto é inexplicável. Até a volta, pai. Muito boa essa letra, hein, rapadura? Arrasou. E agora a gente vai ouvir MC Sombra. Tem uma letra muito boa também, Uma Gota d'Água, que chama a música. Muito atual, muito legal. Rádio TV Mundo Novo. Matilha Mixtape, volume 2, diretamente do La Bombatória Studios. O bem mais precioso do planeta Terra versus o ser humano. O ser humano. Não teste o teste da febre, teste o teste da febre. Preparado esteja para quando teste da febre. Quem pode não manda, destrui. Quem tem juízo obedece. Se ligue, não desligue. Quem bate o que apanha não esquece. Opa, ok, combra, diga, me explique. Alagado estamos sem água potável na city. Poluíram tudo, zoaram o solo freático. Longe com as distâncias, mananciais hidrográficos. Evaporar até secar, gum gum gum gole. Quando lacrimejar o céu, os musgos molhos. Se no céu cai chuva, mó curva de rio. Só restarão as curvas. Tudo certo, nada resolvido. O eco ficou louco, represaram um rio. Onde a sociedade joga o esgoto, nada lá no rio. Quando o garoto, nativo sem água, vai ter que cavar um poço. Tá tudo certo, nada resolvido. O eco ficou louco, represaram um rio. Onde a sociedade joga o esgoto, nada lá no rio. Quando o garoto, nativo sem água, vai ter que cavar um poço. Desintoxica, não basta apenas água puro para desintoxicar. Intoxica, desintoxica, não basta apenas água puro para desintoxicar. Basta o que se passa, oxigênio misturado com carbono, mó fumaça. Basta o que se passa, oxigênio misturado com carbono, mó fumaça. Basta o que se passa, poluentes químicos letais misturado dentro d'água. Trata tratamento d'água tratada a todo momento. Se você recicla o lixo também trata, tá entendendo? Intoxicar, desintoxicar, não basta apenas água é puro para desintoxicar. O alimentar quando a água é o foco, amava as plantas mas regava com agrotóxicos. É quente o ambiente, água fria refrescar. Se é frio o ambiente, água fria aquecida. Caçadores de rios soterrados pela sede. Deu sede nas quebradas no limite. É uma gota d'água, água, outra gota d'água, água. Banho com conta gotas, olha o desperdício d'água, água. Achei uma mina d'água, igarapés de água, água. Freático aquíferos. Tá brotando água, então me dá um gole d'água para saciar minha sede. Racionamento d'água, mas a cédula tem peixe. A crise é hídrica, mas vai desaguar. Nunca se negue para quem tem sede um copo de água. Tá, tudo certo, nada resolvido. O eco ficou louco, represaram um rio. Onde a sociedade joga o esgoto, nada vá no rio. Quando o garoto, nativo sem água, vai ter que cavar um poço. Tá tudo certo, nada resolvido. O eco ficou louco, represaram um rio. Onde a sociedade joga o esgoto, nada vá no rio. Quando o garoto, nativo sem água, vai ter que cavar um poço. Intoxica, desintoxica, não basta apenas água puro para desintoxicar. Intoxica, desintoxica, não basta apenas água puro para desintoxicar. Basta o que se passa, oxigênio misturado com carbono, mó fumaça. Basta o que se passa, oxigênio misturado com carbono, mó fumaça. E a mudança climática tá batendo na porta, gente. Vamos atender ou não vamos? Melhor não, hein? E agora a gente vai ouvir os bons parceiros Sombra, Sandrão e Mr. Bomba. Só aqui na Rádio TV Mundo Novo. Vocês dizem que estão vivos. Dizem que estão vivos. Vocês dizem que estão vivos, acordem. Vocês dizem que estão vivos, dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Moleque que tá na rua, quer ver de longe esse abandono. É nunca é hora de sono, sempre que está no piano. Pacotes estão indo e voltando, não permitam que saibam que estão levando. É lindo, cruel, dinheiro voando, ficam olhando, passando. Quem perde a hora na estrada, acaba não vivendo nada. Parado, gade trancada, resgate, resgate, resgate. A bala quem pegou, vocês perguntam, ninguém sabe. Pois a bala bate, raspa e leve os manos de verdade. O condecorado do mês não morre tentando a vez. de medalha de 3-4 naipe de reis. Isto é real, onde algum se fere. Viver aqui não é fácil, não, na mão de assassino. Em série, em série, em série. Vocês dizem que estão vivos. Dizem que estão. Vocês dizem que estão vivos. Acordem. Vocês dizem que estão vivos. Dizem que estão vivos. Mas, de fato, estão mortos. Arrocha agora, aviso bem. A rua é fora da lei. Pensando em você é alguém. Há manos que lutem também. Sem polícia diga amém. Na rua escura ninguém. Se a Atena transmite, os que ficam tristes, bandidos vambora cantando feliz. Aciona a justiça, percas e danos. Aumenta a porcentagem da boca dos manos. Olha pra laje pra ver que passou. Aluguel aumentou, armas perigo. Rachadura no piso, ouro maciço. Atrás dessa vão pego por isso. Causar por aqui o tempo curto é zumbido. São sirenes em poucos minutos que estão vindo. Correndo mais rápido que um tiro. É trágico o momento, é o risco. Inimigo do meu amigo, vai ser espirrado do pico. Não importa a cor, só o que tiver. Com um tiro não ficará em pé. Reagir como for, só vai ter o que quiser. Vocês dizem que estão vivos. Dizem que estão. Vocês dizem que estão vivos. Acordem. Vocês dizem que estão vivos. Dizem que estão vivos. Mas, de fato, estão mortos. Armas hipnotizam mais que o som das harpas. Maré alta, elas brotam, estação das barcas. Quando a água baixa, você vê as farpas. Onde procure, nunca vê quem são os bons parças. Armas hipnotizam mais que o som das harpas. Maré alta, elas brotam, estação das barcas. Quando a água baixa, você vê as farpas. Onde procure, nunca vê quem são os bons parças. Quem são os bons parças? Quem são os bons parças? Os bons parceiros. Quem são os bons parças? Vocês dizem que estão vivos. Dizem que estão. Vocês dizem que estão vivos. Acordem. Vocês dizem que estão vivos. Dizem que estão vivos. Mas, de fato, estão mortos. Rádio TV Mundo Novo. Depois de ouvir o Cid aí nesse sample, agora a gente vai ouvir o SP Funk, que é a banda do produtor dessa coletânea, do Mr. Bomba. É a música mais romântica da coletânea. Se Perguntar de Mim. Mochila nas costas, saí de rolê pela City 4h20. Deixando pra trás B.O., valores e vários amores que eu tive. E já fui preso, Deus que me livre. De noite na praça, o vira-lata que destrói os lixos. O sistema é a parede e nós é o bicho. Vou ali comprar um chá, pela sombra, pode pá. Diversão não vai faltar, tamo na rua pra jogar. Despistando viatura no dia de sorte. Obrigado meu pai. Rap nos deixa mais forte, os fracos fica pra trás. Agora é sua vez, menina veneno. Cola na banca, o vestido é pequeno. Todo mundo fumando e bebendo. Não volto pra casa tão cedo, alucinado de som. Quero gastar energia com ela. Ô lugar, final feliz sem novela. Se perguntar de mim. Se perguntar de mim. Diz que eu tô de rua. Que eu tô de rua. Se perguntar de mim. Se perguntar de mim. Diz que eu tô de rua. Diz que eu tô de rua. Sinal da cruz, antes de sair, hoje eu vou me perder na noite. A rua me chama, me deixa passar, que eu levo meu drama pra longe. O que tiver no meu nome, tô ligado pro bicho não come. na linha de fronte, criaca de monte, facinho de se corromper. Corrida insana no corre da grana, eu não vou me esconder. Tá cheio de escama no meio da lama, querendo arrastar você. Antes de chegar, bichão, escuta o que diz nossa voz. Não mexe comigo, cuidado, perigo, que chumbo trocado não dói. Quem me viu na rua vai dizer, que me viu sorrindo pode crer. Não tô de bobeira, mas vê se me deixa, hoje tudo pode acontecer. Eu vou por aí, sempre com já, eu não posso parar, eu vou continuar. A noite é uma dama, quem deita na cama não quer levantar. Prometo voltar, não antes que o galo cantar. Corpo na rua, cabeça em outro lugar, eu não vim pra perder. Eu vim pra ganhar, não nasci pra sofrer. Se perguntar de mim, já sabe o que eu vou fazer. Dropar uma garrafa e me envolver em algum rolê. Ando pela sombra, eles não podem me ver. Se perguntar de mim, já sabe o que vão dizer. Se perguntar de mim. Se perguntar de mim. Diz que eu tô de rua. Diz que eu tô de rua. Se perguntar de mim. Se perguntar de mim. Diz que eu tô de rua. Sempre no corre pra fazer uns troco. É várias responsas sem pagar de louco. Não posso moscar, sem tempo pra errar. Não posso moscar, devido à atenção onde eu quero chegar. Não posso moscar, aqui a mim. Sempre por aí, pelas ruas da vida, procura de um family. O mundo tá virado, nego, eu também percebi. Quando a chapa esquenta, vários pedem pra sair. Deixa estar, tô nem vendo. Pelas madrugas, tomando sereno. Enquanto os dorme, nós segue correndo. Não chega longe, quem pensa pequeno. Eu quero luz, vibe, várias mini, muito som. Isso não é pedir demais, de cima Deus conduz. Abre caminho pros meninos bons. Rei dos gente sabe o que faz. Se perguntar de mim, pode dizer que eu tô com ela e com os amigos, tranquilão de rolê. Se perguntar de mim. Se perguntar de mim. Diz que eu tô de rua. Se perguntar de mim. Se perguntar de mim. Diz que eu tô de rua. Diz que eu tô de rua. Mr. Bomba, SP Funk na área. E depois dessa música romântica, nós vamos encerrar, não com hip hop, com um reggae incrível do Dada Yute. E a programação do Mr. Bomba, claro. Então com vocês, História de um Menino, com Dada Yute. Essa é a história de um menino abençoado pelo Senhor. Desde pequeno escutava sua tia e dizia: esse menino vai ser um cantor. Com alguns versos do Bob Marley começava sua canção. na batida do atabaque, afinava o seu coração assim. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. We select a play this one from the top. You see the people them, none of them can stop. Tell some boy, none of them can test. I am bird flying high from the east to the west. In your party, in your club, we bring the sweet, some sweet rubber dub. Touch the high grade and fly so high, so you dance the rubber dub and touch the sky. Yeah. Vivendo, cantando, querendo, lutando, sofrendo, suando, caindo, levantando. Respiro e volto minha atenção para o topo do Monte Sião, pra clarear e aumentar a visão, seguir sem perder minha direção. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Como água e óleo sem se misturar, em meio aos lobos sigo sem me abalar. Tapa nas costas, não vão me enganar. Saia do escuro, já vai te iluminar. Sinto o amor batendo no peito, cheiro de ganja voando com vento. Haga dub rap, pode vir que tá tendo. E os dread do menino continua crescendo. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Inalícia reggae, inalícia reggae music. Na na na na na. Chegamos ao final de mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio e TV Mundo Novo. Agradecer ao Caco, Jéssica, Max, Uli, Daisy e toda a equipe da Rádio e TV Mundo Novo e do Condomínio Cultural. Condomínio Cultural. Não percam no próximo sábado. Singles. Vamos ouvir vários artistas diferentes.